Simbora! É assim. E lá vou eu mais uma vez tentar um relacionamento que ultrapasse pelo menos 30 dias no mês. E é de novo com minha ex, a galera pesando, olha a burrada que cê fez. E nesse vai e volta, para ou não para, até o perdão tá dando risada da nossa cara. Vem! O nosso amor tem começo, meio e foda-se pro que os outros vão dizer. O nosso amor tem começo, meio e foda-se se a gente gosta de amar e de sofrer. De amar e de sofrer. Isso é o meu vai ter. E lá vou eu mais uma vez tentar um relacionamento que ultrapasse pelo menos 30 dias no mês. E é de novo com minha ex, a galera pesando, olha a burrada que cê fez. Nesse vai e volta, para ou não para, até o perdão tá dando risada da nossa cara. Vem! O nosso amor tem começo, meio, pro que os outros vão dizer. O nosso amor tem começo, meio e foda-se se a gente gosta de amar. O nosso amor tem começo, e aí? E foda-se pro que os outros vão dizer. O nosso amor tem começo, meio e foda-se se a gente gosta de amar e de sofrer. Valeu!